983, só confirmando alinhar e manter, cabeceiro no zero. Vai alinhar e manter, cabeceiro no zero, 983. Desça para 2000 pés, autorizado afinado do procedimento ILS X-Ray, reduz a velocidade para 1,970 nós. 2000, autorizado ILS X-Ray, descendo a 2,960, chame torre 1,816. Oi, vou no 260, tá PLS da pista 190, mais pra baixo. No 260, ciente, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, Boeing da companhia presta a iniciar a rolagem na 10. No 93, livre da colagem da 10, o vento 1,00 graus com 1,0 nós. Livre da colagem, gol. Prataxi Gol no 397, 98 a bordo, tá com 4 horas e 15, Altena Galeão. A Índia no ponto de espera chama 2806, o altímetro no 0 no 3, Gol no 397. 286 no ponto de espera, Gol no 0 no 3, ajuste, Gol no 397. Pistão no 0, vento 1,00 graus, Gol no 0, nós. Vive pouso, pistão no 0, Gol 267. 0-1-4, desça para 2000 pés, reposta estabilizada no localizador. Para 2000, reportaremos installment. 1-0, 1-4. Controle instalador, Alfa Vitor Gillette para ingresso no corredor Interlagos. Alfa Vitor Gillette, reposta na rotatória visual com campo. Reportará na rotatória visual com campo, Alfa Vitor Gillette. Controle instalador, é o Papa Romeu Eco XC Papa, alguma possibilidade de vácuo pro hoje? Sete. Papa Romeu Eco XC Papa, mantém a saída. Chegou no 397, ponto de espera 1-0. Ótimo, 397, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém. Salvador, bom dia, tá 3897. Tá 3896, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. 3896, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. O gol no 260 no solo aos 33, libera direito e chama 1 no 21 no decimal 9. Na direita, 29, boa. Pistão no 4 autorizado, final. ILS X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizar no localizador. Portaria estabilizado, gol 1-0-1-4. 360, aguarde para cópia. Aguardando cópia, estou podendo confirmar, por gentileza, qual era o dia do 931? Aqui eu recebi que meu plano é a Apesulu 21. Ok, obrigado. Falou. Salvador, gol 1-2-0, livrou. Gol 1-2-0, táxi de Alfa, por gentileza, reporte entre táxi e Juliette. Ok, táxi de Alfa, vai reportar entre Juliette. 2-0, tá bom, boa. Foi Vitor Juliette, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. Oi, em 1 no 8 decimal 6, Alfa Vitor Juliette. E acionamento, pátio 3. 5595, pátio 3, está livre, é para o táxi. Reporte para o táxi, 5595. Para o táxi, 3602, com 109 a bordo, 4 horas e 40, com fins de alternado. 109, com fins e 4 e 40 de autonomia? Afirmativo. 103602, tem táxi autorizado via pátio Índia no ponto de espera chama Toy 108 meia dúzia, o altímetro no 093, bom voo. Ok, estamos ciente, pátio de Índia, lá chama a torre, 1013 de ajuste, TAM 3602. O objeto 67, código 9731, pronto para cópia? Pronto, cópia, né, 7731. O Webjet 9731, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, rota Pesulu 21. Decolagem 0, primeira curva direita, terceira saída Arbor, após Elefa, onde intercepta a rota Pesulu 21. 5404 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 35, o Webjet 9731. Guarulhos 360, Pesulu 21, decolagem 0, curva direita, saída Arbor, após direto Elefa. Transponde 5404, transponde 1935, WebZet 9731. Correto, portão 10, reporte quando pronto, pressionamento push. Portará push, Web 3896, solo aos 36, direita, 1 no 21 no decimal 9. Direita, 29, 36. 6, 36, até decolar. 1983, vetoração devido a tráfego, curva direita, proa 290, para interceptar radial 275 de Salvador, mantém a radial 275 até 70 milhas de Salvador após voo sagaz, o gol 1983. Nossa mãe, vamos lá então, 290, depois vai interceptar 275, aí sim vai sagaz, vai voar longe, hein? A instrução do centro Recife manter a radial 275 até 70 milhas do VR de Salvador após sagaz, o gol 1983. Nossa mãe, positivo, certo. O Bang da Gol. De Alfa, aguarda atrás do Boeing, tá 3-8. Fala, Trip 5595, acionado com 49 de POB, 4:30 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Aguarde para o táxi, por gentileza, Trip 5595. Gente, guardando Trip. Agora sim, autorizado o Trip 5595, em frente vai seguir o Airbus da TAM como número 2 via Índia no ponto de espera chama Toy 1086, altímetro no 0 no 3. Sim, segue o Airbus da TAM via Índia ponto para poder com a torre 108.235.595. Corrigindo, 108.6, a torre, voltímetro no 013. 118.6, 5.595. O gol no 260 continua seu táxi até o... antes da táxi Juliette, reporta, grato. É, vai prosseguir táxi até Juliette. Vai reportar, 260 da gol, boa. Afirmativo, vai dar passagem ao ATR da Trip, que se encontra na saída do pátio 3, à sua esquerda, após o tráfego, ingressa Juliette, 03, o portão, gol 260. Ok, após o tráfego da Trip, vai ingressar Juliette, 03, 260 da Gol, boa. 13896, prossegue o táxi em frente, Juliette, meia dúzia, é o portão. Juliette, meia dúzia, 3896. Só confirmando, Paulo, o gol pro gol 260, o gate 03, não é? Afirmativo, 03. Obrigado. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero, tá 3602. Autorizado 3602, após a passagem da aeronave na final, alinhar e manter. Gol no 738, acione identificação, deixa eu ver a chegada da Mari para o nível 050, QNH no 013. Tem aqui a chegada Mari para o nível 050. Nível 050, gol no 738. 050, gol no 738. Controle Salvador, bom dia, azul 4235, passando nível 270, descida restrito no 60, confirmação Mike. Jazz 4235, acione identificação na proa de Bonf, desça para o nível 060, QNH no 013. Gente, na proa de Bonf, autorizado nível 060, ajustado 1013, 4235, obrigado. Fabrício de Leite. Gol no 014, no solo aos 40, libera a direita e chama 121 no decimal 9. Aí, Belar, chama 121. É o número 2, gol no 738. E confirma a posição do número 1. No 12 horas, 13 milhas, cruza nível 100 em descido, tipo as 2, 320. Gente, gol no 738, autoriza a via, reportamento estabilizado. Autorizado via inicialmente para o 050, aguarde continuar descido, gol no 738. 732-5630-050. 04 0 graus com 109. Colagem autorizada 3602. Ponte, onde está com o senhor Juliette? Está ali antes da Juliette. Outdoor ground, canary 640. Startup, pushback, standing 02. Stand 02, you are clear to report to any red tax, SNS 6140. Até o Pátio 4, Alfa Vitor Juliette no solo aos 4-2. Minha 02, decola aos 4-2, controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, boa, 3602 até. Controle Salvador, 03602 transferindo, subindo para o 300, nossa escuta. 03602, contato radar, suba para o nível 300, autorizado para o Adlida. O Adlida está presente, 3602. Alinhado, 5595. Gente, só um minuto, 5595. Felipe 5595, autorizado, decolagem pistão no zero, vento 100 graus com 10 nós. 7, livre decolagem, 5595. Antes da Juliette, voo, ou não, 0-1-4. Boa, Janela 6140, na escuta. Proceia. Gente, eu tô vendo que ainda não retirou o fim, por gentileza, mantém a posição. Temos um tráfego pra ingressar no portão 04. Ah, tá. Não, é que o cidadão acabou de atirar, já tá vendo esse ano. Afirmativo, mantém a posição, por gentileza, no máximo 30 segundos. Ok. Luna 0-1-4, via Juliette 04 ao portão. Juliette para o portão 04, com o 04. Passando no 60, agora no 397. 45, controle, 1935, bom voo. 1935, controle, 595. Luna 33, decimal 25. 35, Luna 3325, obrigado. Quando o momento finalizar, vai iniciar 6145. Brazilian Air Force 1377, Scott Ident, nuclear via both arrival to flight level 070, altimeter setting 1013. 013 via both arrival until 070. Controle é o trip 5595. Trip 5595, contato radar, suba para nível no 60, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. 2000 por Odileda, 5595. Quanto 235, reduza para 2209. Reduzindo 220 nós para 235 da Azul. 3198, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, 3198. Vamos 732 dessa via, para 2000 pés, QNH 10013. T3198, corrija o QNH agora 10012. Ok, 1012, QNH. O 3198 da TAM, está prosseguindo via. Bono 738, desça via para 2000 pés, o QNH agora em Salvador, 10012. 2000 pés, 10012, está autorizado, reportagem estabilizado. Primitivo, autorizado. Final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS X-Ray, reportagem estabilizado, gol no 732. Desça para 4000 pés, QNH 10012. Autorizado 4000 pés, ajustado 1012, passo 235. Passo 1377, descent for level 050. Clear to 050, Air Force 1377. Tá, por favor, local Salvador, Salvador, treinamento no corredor forte a 20 milhas de Salvador. 1000 pés altitude, altitude, decolagem da 17, primeira curva esquerda. 1000 pés no corredor forte. 01971 no transponder, 119.35 é o controle, o Índia November Alpha. Zero dois a bordo, pátio 4, para acionamento, táxi a torre, 186, bom voo, bom treinamento. Lima, Delta Lima, intenção é Salvador, Salvador, e a faixa para que citou? É só um sobrevoo nos corredores? Então a intenção é sair pelo litoral sul até o final da barra e após retorna. Sente, um minuto corta. O pátio que se encontra é a pista que decola. Sente. Posto 61-40 para o táxi 92 a bordo, autonomia de 4 horas alternando Natal. Via Índia, ponto espera chamar 208-6013 no altímetro, 6140 do Xané. Delta Lima, pronto para cópia. Lima, Delta Lima, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo no farol da barra, 500 pés de altitude, decolagem da 17, primeira curva direita, prossegue sobrevoando a linha do litoral setor sul, a 500 pés. O transponder 01115 e o controle em 1 no 9.35, Lima Delta Lima. Salvador, bom dia. O Xené 6140, pode ser pronto. O Xené 6140, autorizado a linha e manter, cabeceira 10. Ali mantém 10, o Xené 6140. IP 5595, controle. Autoriza direto de Léo. 608-612 para o seu acionamento para o táxi. Ativa, BTE 5. É, de frente a BTA, tô ciente. Chama a tua, 608-6. 198 continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Depois da Bianca, presta iniciar a rolagem na 10. Guarda, 309. Dois, três, cinco, retoração para sequenciamento, curva direita para a 225, limite localizador, desça para 3000 pés. Descendo 3000, para a 225 à direita, limitado pelo localizador, para 235 azul. Confirmando, baixou e travou? Afirmativo, senhor. Já 3198, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, com 10 nós. Livre o pouso, 10, tá 3198. Poxa, né, 6140, decola 52, controle agora em 1 no 9.35, bom voo. 1935, Xené 6140. Gol no 738, estabilizado em LS X-ray do pistão no zero. 4235, curva esquerda, para o 140 para interceptar sinal ILS X-ray, pistão no zero, desça para 2000 pés. Vai interceptar final, curva esquerda 140, desceram para 2 ou 10, 4235. Bono 738, chame Torre de Salvador em 198, decimal 6. Torre Salvador 186, Bono 738. Salvador, control, good morning, Oceanair 6140. Channel 6140, radar contact, climb to first level 350, book a departure. 350, book a departure, Channel 6150. Pro Whisky 58. Decolagem dono 0, primeira curva esquerda, terceira saída, Puka, transição Caju. 5424 no transponder, o controle 1 no 9 decimal 35, Gol no 260. Autorizado 390, Recife, montando rota de plantio pela Upper Whisky 50. Escola da 10, primeira curva esquerda, Puka Caju, 5424, 1935, pegou 1260. E só corrigindo a aerovia, Upper Whisky 58, ok? Foi, no Upper Whisky 58, obrigado. Nada, 03, o portão reporte quando pronto para acionamento, puxa, 1260. Chamará pronto, 260. Boa estacionamento, objeto 9731. 9731, 10, o portão está livre, é porta táxi. Chama táxi, 9731. 121, décimo 9. Pera na eco, chama 219, obrigado. Fala Salvador, bom dia, tá 3198 Libra. Tá 3198, táxi via Alfa, reportem antes do táxi e Juliette. Alfa antes da Juliette, 3198. 0 gol no pé, 32. Quatro, dois, três, cinco, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 6. Torres 6186, 4235, até logo. É. Torres Salvador, azul 4235, tá a 3 milhas do externo, visual. Azul 4235, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Sete. 98 via Juliette 02, portão. Juliette 02, 398. Sete. Rod Léo 5595, obrigado. Romeu Lima, Delta Lima na escuta da torre. Webjet 9731171 a bordo, 3h45, alterna com fins, pronto para o táxi. 219, com 931. Delta Lima na escuta. Por gentileza, stand by no transponder. Não, copiou, Delta Lima. Por gentileza, stand by no transponder. Transponder stand by, Delta Lima. Desculpa. Web 9731, por gentileza, os dados novamente. 171 a bordo, 345, alterna com 20. Salvador, bom dia, voo 9732, fala 6. O Webjet 9731 tem táxi autorizado via Pátio, Índia, no ponto de espera chama 2886, altímetro no 013. Pátio, Índia 186, 1013, 9731. Bruno 738, bom dia, livrei, chamou, táxi via Alfa, reporte Anza, taxiway Juliette.